pra que matar o tempo? Não entendo. É o tempo que espera. Vai na busca da melhor, mesmo sabendo que a melhor não espera. Sinceramente, Deus, agradeço por vários tipos de testes. Se não fosse veneno e derrota, o homem cresce moleque. Não é só sofrimento e dificuldade que muda o caráter. É saber jogar no contra-ataque, ligeiro na fase e o caráter nasce. Isso mesmo, a conquista é o fruto do empenho, dedicação. Mas um pobre na multidão cansou o coração, chega de ouvir não. Na vontade monstra de vencer, eu quero chegar mais longe. Só que adjetivos e elogios pra um grande homem não mata fome. 1997, enjoado do sonho, estágio do rap. Entre arma e flor, não falei só da dor. Segue, prossegue. Periferia vive uma triste coincidência. Música, futebol, diploma, enterro, cadeia, problema. Pobreza, tristeza, treta. É o choque do óbvio, não tomo imposto nem em Tóquio. Passei dos 25 na foto, porque não andei com rótulo. Propósito, inglório, melancólico, destroço, sangue nos olhos. Até hoje eu choro quando eu oro, por ter sido lógico. Foi mal, é que a escrita é violenta, executa a endorfina. É que soldado morto tem mais honra que esses versador da mentira. Gratidão, memória curta de uma felicidade estúpida. Ódio gratuito, falta de estrutura, mente fica bruta e nula. Sem ideia suave, cada palavra é um tiro de Glock. Um motivo a mais pra não dar audiência pra alienação das nove. Tripulante da poesia, marginal da estreita viela. Acredito que a pior derrota é desistir quando você perde na estreia. Faço da resistência infinite o vômito do rifle. Fé em Deus pra manter firme a bondade que ainda existe. Quente mesmo, vai vendo, pretendo, entendo e tenho. Veneno pro êxito, tá perdendo. Quem tá entre o desejo e o receio, pelo menos mantenho a opinião entre o ódio e o amor. Porque a herança não é flor, glória sem valor, o amor no desfibrilador. Reli uma pá de vez, quase vencido pelo sono. O som mais alto é o da caneta que escreve sobre o papel branco. Dorme não, e se tem medo de vencer, espera ser removido. Quantos estão em silêncio, gritam por dentro pelo alívio. Tem que saber que ninguém vai viver o que é pra você viver. Ninguém vai querer por prazer o que é pra você sofrer. Respiro em versos envelhecidos, atuais como clima. Quem não quer morrer na guerra, escreveu nessa linha. Quero vencer o ódio porque contenho vingança. Poder subir no pódio acompanhado da esperança. Fazer dos fiéis guerreiros imbatíveis. E nunca mais escrever história triste. Força pra viver o último dia da guerra. Sofrer na injustiça, mas não cometa ela. Entre lobos e cordeiros, seja um diferente. Que a descrença bateu e a fé do crente. Confesso que às vezes vem mais só que a própria solidão. Na vida, na missão, bem mais do que participação. Natural mais que o medo, pensativo em cada linha. 58 folhas arrancadas, sem frase perdida. Depósito sentimental, frustrações, anciões, emoções. Sem taça pros campeões, investem na Copa milhões. Condições e proporções, pra seguir o que faz feliz. Espero que não cresça nas crianças, sensações assim. Por isso que a vida não é regravável, Poltergeist e Highlander. Dá um passo à frente, é caminhar longe, pra quem pensa grande. Feliz fiquei, que fez sentido de vez pra um ou três. Mesmo tendo certeza que sou um entre eles também. Em estado grave ou estável, sem risco de morte. Estrofe por estrofe escrevi sem contar com sucesso ou a sorte. É que o objetivo não fará sentido repousando no túmulo. Nem vou saber o que será após este segundo. Foi o segundo 2, 2000 fitas ao mesmo tempo. Mundo lá fora, 2h40 da manhã. E o mundo aqui dentro, pensamento lento, inspiração. Cola na grade, dá um salve. A minha voou na nave, era tarde na bota do Harley. Arquitetos da estupidez cultuam a corrupção. Tão pouco custa a ignorância por achar cara a educação. É que o bem esboça a reação, tira a força da bala. O corpo pode virar cinza, eu falo de essência da palavra. Na conversa do bolinho, a vitória não vem cedo. Só que dentro de mim aqui, sem que tá amadurecendo. Para o presente vários planos, mas o futuro é bem mais louco. Plagiei o real do sonho, porque o dono é anônimo. Não quero ser um dos pan, pra tá no flash do fã. E que nunca morra em mim a esperança do amanhã. Humildemente bem, não sou mais ou menos que ninguém. Além do que é e tem, nos olhos e na intenção de alguém. Falar só da dor e do terror é um tiro letal no hoje. Pra quem desdobra a tecnologia, falou, é game over. Injuriado, quanto menos dinheiro, mais sangue de guerreiro. Se o motivo foi sofrimento, não me leva mal o defeito. Então, senhor, não serei Capone no naipe de pastor. Caminhar na esteira artificialmente sem saber onde vou. A morte do poeta jamais pode mudar o seu sentido, porque o corpo debaixo da terra não leva o que foi escrito. Quero vencer o ódio porque contenho vingança. Poder subir no pódio acompanhado da esperança, fazer dos fiéis guerreiros imbatíveis. E nunca mais escrever história triste. Força pra viver o último dia da guerra. Sofrer na injustiça, mas não cometa ela. Entre lobos e cordeiros, seja um diferente. Que a descrença bateu e a fé do crente. Quero vencer o ódio porque contenho vingança. Poder subir no pódio acompanhado da esperança, fazer dos fiéis guerreiros imbatíveis. E nunca mais escrever história triste. Força pra viver o último dia da guerra. Sofrer na injustiça, mas não cometa ela. Entre lobos e cordeiros, seja um diferente. Entre a descrença do ateu e a fé do crente.